tirar Deus pra esquecer, para viver, para sonhar, voltar a crer que é possível amar de novo, amar de novo. E você pedir a Deus pra esquecer, para viver, para sonhar, voltar a crer que é possível amar de novo, amar de novo. O mundo precisa de mais carinho, ser livre como um lindo passarinho, saber perdoar o erro do outro e saber que cada um tem sua limitação, ter atos que fortaleçam os laços com a sinceridade de um abraço, e ver que é tão simples e valioso, o orgulho quebrado com a força do perdão. E o mal, onde você esteve que não quis me ver, rodamos vários mundos atrás de você, e sinto por te ver assim jogado, levanta meu amado, pois sua família vem te ver. Enxuga a lágrima que escorreu, e com o tempo a saudade bateu. Todos temos um pouquinho de criança, o sonho, a esperança, e não ver o mal vencer. Você pede a Deus pra esquecer, para viver, para sonhar, voltar a crer que é possível amar de novo, amar de novo. E você pede a Deus pra esquecer, para viver, para sonhar, voltar a crer que é possível amar de novo, amar de novo. E a Betty vem, antes não viesse acompanhada, mas ela traz consigo lembranças em toneladas, falhas vem misturadas com risos e alegria. Cê não tem isso hoje porque cê falhou um dia, e essa falha custou teu futuro, entende? E os teus sonhos foram pelo ralo. Aprende que você é inocente e confie em gente que não dão atenção pelo que você tá sentindo, fi. Fim da meiada, copo meio cheio ou meio vazio, cheio de lamúrias e de graças bem vazio. O tempo vai deixando tudo amargo, se sente sempre sozinho, mesmo estando sempre bem acompanhado. E o mal, onde você esteve que não quis me ver, rodamos vários mundos atrás de você, e sinto por te ver assim jogado, levanta meu amado, pois sua família vem te ver. Enxuga a lágrima que escorreu, e com o tempo a saudade bateu. Todos temos um pouquinho de criança, o sonho, a esperança, e não ver o mal vencer. Pede a Deus pra esquecer, para viver, para sonhar, voltar a crer que é possível amar de novo, amar de novo. E você pede a Deus pra esquecer, para viver, para sonhar.